tem uma mensagem aqui que eu achei muito interessante e eu acho muito legal compartilhar com todos vocês, porque condiz muito com o momento de agora e condiz também com todos os outros momentos de todos aqueles espíritos que encarnaram aqui na Terra, sempre para trazer algo novo, sempre para trazer uma expansão de consciência, né? E aqui no nosso planeta sempre tem uma resistência muito grande, né? Com relação a tudo aquilo que é novo, que vem, né? É uma realidade, isso é uma realidade de humanidades atrasadas, né? Que muitos dizem que estão abertos para o novo, mas quando o novo vem, não é aceito, né? Até existe uma resistência muito grande. Então, eu achei aqui muito interessante esses dizeres, eu vou ler para vocês. Isso é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os desordeiros, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras e não nutrem o menor respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los, caluniá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los, porque eles transformam as coisas. Eles impulsionam a raça humana para a frente. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são aquelas que o fazem. Então, vocês percebam que nessa mensagem aqui, essas pessoas que vêm, que são atemporais, que vêm com uma visão mais longa das coisas, uma visão mais profunda, que vêm com uma consciência mais expandida e que tem uma evolução espiritual maior do que a maioria daquele planeta, eles são vistos como rebeldes, desajustados, loucos e desordeiros, tá? São peixes fora d'água. Eles veem as coisas de uma forma diferente. Eles não gostam de regras. Que regras são essas? Porque eles burlam as regras? Não, não é isso. É porque essas regras aqui que eles falam são as regras criadas por um pensamento antigo. Então, eles vêm com regras novas, né? Eles mostram que muitas das regras que foram estabelecidas já estão obsoletas, já estão antigas e está na hora de mudar, tá? Então muita gente discorda deles e muita gente difama-os, calunia-os, zombam, escarnecem, tá? E muitos também fazem de tudo para desacreditá-lo e desmerecê-lo. Muitos também fazem de tudo para arrumar um pretexto para julgá-lo e condená-lo, que é um pretextozinho. Vasculham até mesmo a vida da pessoa, começam a vasculhar a vida da pessoa, porque quer achar alguma coisinha para poder desacreditá-lo e desmerecê-lo. Planeja contra ele, tá? Porque ele é uma ameaça. Ameaça por quê? Porque essas pessoas não querem mudar. E o que ele traz vai fazer com que elas tenham que mudar, e elas não querem, tá? O medo também está inserido nisso. A zona de conforto, pessoas que não querem sair da zona de conforto. Também acontecem outras coisas. Inveja. A inveja está muito presente. A inveja está muito presente nisso, dessas pessoas, tá? E também uma discordância de vibrações, porque esses que são contra estão todos nas trevas. Se eles querem ficar no sistema antigo, querem ficar na zona de conforto, está nas trevas, não quer a luz. Tá? Não quer. E distorcem tudo o que é dito também, porque não tem evolução espiritual e nem expansão de consciência para entender o que está sendo dito. Então, distorce tudo. Às vezes, distorce até de propósito. Para quê? Para manipular outras pessoas que são mais ignorantes também, são facilmente manipuladas, né? São pessoas ingênuas que não têm conhecimento e também não têm evolução espiritual, expansão de consciência, então serão facilmente manipuladas de acordo com aquele que está querendo manipular, né? Aquele que está querendo estabelecer uma opinião e colocar várias outras pessoas contra aquele que veio expandir as consciências, né? Então, às vezes, até mentem, inventam coisas que não existem, tá? Então, distorce tudo também, como eu disse. Distorce mesmo, tá? Tudo que é falado é distorcido completamente. Só falta criar uma outra história. Aí está aqui. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Não tem como ignorá-los, porque eles vêm com muito mais evolução espiritual, eles vêm com um magnetismo poderoso, eles vêm com muita luz, e não tem como ignorar isso, porque quando a luz chega, ela ilumina totalmente as trevas. E não tem como você ignorar isso. Tá? Não tem como. É impossível. Tá? E quanto mais luz esse que vem quebrar os paradigmas, quanto mais luz ele tiver, mais ele vai incomodar. Mais ele será atacado, mais ele será difamado, mais ele será caluniado, mais ele será escarnecido, mais ele será afrontado, mais haverá tramas contra ele. Quanto mais luz, mais evolução espiritual, mais ele vai incomodar. Tá? Tá dizendo aqui que eles transformam as coisas, né? Como já foi dito, impulsionam a raça humana, ou seja, eles vêm para ajudar a raça humana a evoluir mais rápido. Tá? Porque se deixar a raça humana como está, vai demorar muito mais. Então é necessário que sempre venha alguém com uma expansão de consciência muito maior, com muito mais evolução espiritual, para que aquela humanidade evolua mais rápido. Isso é uma obra de Deus. Isso é uma vontade de Deus. Para que os seus filhos evoluam mais rápido, ele envia aqueles que são bem mais evoluídos para ajudar aqueles outros para evoluírem mais rápido, para se aproximarem de Deus mais rápido. Tá? Aí está aqui... Elas são loucas o suficiente para mudar o mundo e elas fazem isso. Fazem isso. Então, nós tivemos vários que foram assim. Nós tivemos Jesus Cristo, nós tivemos Siddhartha Gautama, nós tivemos Mahatma Gandhi, nós tivemos Martin Luther King, nós tivemos Akhenaton, nós tivemos Nefertiti, nós tivemos Ramoses, nós tivemos Rama, nós tivemos Confúcio, Lanto, nós tivemos muita Sócrates. Gente, Sócrates, Platão, nós tivemos muitos espíritos. Esses espíritos sempre são mandados em todas as épocas, tá? E vocês sabem muito bem o que aconteceu com muitos deles, não é? Então, a resistência é tão grande que até assassinato acontece, né? São vistos como os loucos, desordeiros, né? Revolucionários, e é isso mesmo, e tem que ser desse jeito. E esse tipo de espírito, ele não tem medo das coisas da terra, não tem medo do homem. Vão difamá-los, vão caluniá-los, vão escarnecê-los, ele pode ficar até chateado, fica mal, mas ele não para, porque ele não é daqui. Ele só veio de passagem para trazer alguma mensagem e voltar para o seu lugar de origem, que com certeza é uma dimensão muito superior às vibrações daqui da Terra e do plano material. Ou seja, o seu lugar de origem é muito melhor. E o que ele mais quer é voltar o mais rápido possível. Fazer o seu trabalho e voltar o mais rápido possível. Então, as coisas que acontecem aqui, os problemas que ocasionam na vida deles, todos são transferidos para algo bom. Todos os problemas que as pessoas acham que estão causando para eles, todas as difamações e calúnias, só propagam o trabalho deles. Propaga mais, tá? Propaga mais, porque eles vêm por ordem de Deus, é determinação de Deus, então não existe falha nessas obras. Essas obras não falham, não falham, tá? Então tudo que é feito contra esses espíritos, tudo que parece ser mal, tudo é revertido para o bem, inclusive para aquele que está tentando desfazer a obra daquele espírito que foi enviado. Porque aquele que está tentando desfazer, ele começa a estudar aquela pessoa e ele começa a ouvir tudo que aquela pessoa fala para tentar distorcer o que ele está falando, para tentar desacreditar, desmerecer, porque ele tem que comentar o que aquele enviado fala. E para ele comentar, ele tem que assistir o que o enviado fala. Então, ele assistiu, entrou tudo nele. Entra tudo nele. Então, a própria pessoa que está tentando desfazer tudo, ela também é beneficiada pela mensagem, a mensagem toda entra no espírito dele. Ou seja, está dando muito mais certo do que se imagina, como deu certo com Jesus, com Siddhartha Gautama, com Akhenaton e muitos outros. Deu certo, então continuará dando certo, porque Deus sempre vence. A luz sempre vence. Quando as trevas acham que está vencendo, ela está perdendo. Quanto mais as trevas se levantam contra a luz, mais alto ela cai. e mais a mensagem de Deus se propaga. Não tem como lutar contra Deus e os seus enviados, porque os seus enviados, eles representam Deus. Eles são a representação de Deus, eles são a voz de Deus. Eles não são perfeitos, eles vão errar, mas eles fazem de tudo para melhorar o máximo que puder, adquirir uma força moral o máximo que puder. Tá? Percebam que até os endividados, que não são espíritos iluminados, mas fazem a obra de Deus, mesmo eles sendo pessoas complicadas, eles continuam sendo usados por Deus. Porque eles fazem a reforma íntima do jeito deles. Eles estão fazendo. Tá? Então, mesmo os endividados, eles são usados por Deus. Imagine os iluminados enviados, que não são compreendidos porque estão muito além daquela humanidade. Tá? Então, eu achei muito legal essa mensagem aqui para a gente refletir. Né? Para a gente refletir. Só até aqui.